mal se te acobri. Central do Sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio. Que só pra ouvir da sua boca se é verdade, se daqueles bons momentos não ficou nem a saudade, o cheiro de amor que exala sobre nós. Quem sabe algum dia você possa encontrar nas cartas que escrevi ou em qualquer lugar o pedacinho de amor que restou em você. Talvez te escutando eu possa te deixar, mas te garanto que algum dia você vai lembrar daqueles bons momentos que a gente viveu, viveu. Talvez eu seja aquele pedacinho de rancor, talvez eu seja aquela foto que você rasgou. Talvez do amor eu seja a ilusão, aquela folha seca jogada aí ao chão. Quem sabe eu possa ser também o que você deseja, eu possa ser também o que você mais quer. Procuro em você algo que ficou, eu sei que entre nós ainda existe amor. Talvez te escutando eu possa te deixar, mas te garanto que algum dia você vai lembrar daqueles bons momentos que a gente viveu. Talvez eu seja aquele pedacinho de rancor, talvez eu seja aquela foto que você rasgou. Talvez do amor eu seja a ilusão, aquela folha seca jogada aí ao chão. Quem sabe eu possa ser também o que você deseja, eu possa ser também o que você mais quer. Procuro em você algo que ficou, eu sei que entre nós ainda. Talvez eu seja aquele pedacinho de rancor, talvez eu seja aquela foto que você rasgou. Procuro em você algo que ficou, eu sei que entre nós ainda existe amor. Estou aqui só pra ouvir da sua boca se é verdade. Maurício e Eduardo, ficou marcado em nós. Passou Marcos e Belucci domingo de manhã, Lucas Lucco, Jorge Matheus, João Bosco e Vinícius e Jades e Jadson. Aô, ressentimento! É o Central do Sertanejo que tá indo embora, né, gente? Mas amanhã, se Deus quiser, eu estarei de volta nessa mesma rádio, nesse mesmo horário, trazendo pra você muito sertanejão de qualidade, sertanejo universitário, que você só vai ouvir por aqui, meu amigo, minha amiga. Fiquem todos com Deus, eu tô indo com ele. Grande beijo pra todo mundo. E tem a saideira dessa quarta-feira, né? Michel Teló e Prince Royce, Te Dar um Beijo. Até amanhã, gente, com mais Central do Sertanejo. Valeu, valeu, até amanhã. Amar como eu te amo é complicado. Querer como eu te quero é um pecado. Olhar como eu te olho é proibido. Te ver e não te ter é um castigo. Não sei o que fazer pra você me notar. Te dou o céu da minha vida pra você brilhar. Eu posso ser seu anjo e o que você quiser, até trazer a lua aos seus pés. Eu só quero te dar um beijo e acordar do seu lado amanhã.